você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rio Sul Rádio. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193 e contato @riosulradio.com. 18:03. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá para fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação normalmente, tá? DJ Marcandi. Eu digo isso porque hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Na última sexta-feira, dia 4 de maio de 2018, perdemos o DJ Robix. Muito querido entre os companheiros de profissão, entre as pessoas que trabalhavam com ele, né? E para este que vos fala, eu aprendi a ser DJ, prestando atenção, assistindo as suas performances ainda nos anos 80, né? Então, o primeiro contato que eu tive com as performances das mixagens do mundo da cena DJ, cena eletrônica, dance music dos anos 80 ainda, o primeiro contato que eu tive foi através desse camarada que nos deixou na última semana. Ele que era bastante atuante na cena, até hoje, né? No Rio de Janeiro, principalmente. Em casas de dança, bem badaladas, né? Em festas temáticas, como a Joypool Party e por aí vai. Sempre foi muito detalhista e caprichoso com as suas mixagens. E eu tive o privilégio de assistir a isso. Trabalhamos juntos em uma rádio em Resende, no Rio de Janeiro, nos anos 80, e também em uma casa de dança, também em Resende, recém-inaugurada. Então eu fui para lá acompanhar o trabalho do Robix, e então comecei a fazer as mixagens, inspirado muito no que ele fazia. Então era mais ou menos uma tentativa de fazer o que ele fazia. Depois eu fui fazendo do meu próprio jeito, desenvolvendo minha própria maneira de fazer as mixagens, ter meu próprio repertório, mas começou assistindo esse camarada aí que nos deixou. Há alguns meses negociávamos um especial dele aqui, o Flash House, com o DJ Robix vivo, mas não foi possível. Então ele que me enviou os sets na ocasião serão usados agora Né? Então o Flash House hoje será de mixagens DJ Robix, apresentado pelo DJ Marcante. Uma homenagem póstuma. E a vida desse camarada foi fazer as pessoas dançarem. Portanto, foi fazer a vida das pessoas um pouquinho melhor, né? Então vamos manter o trabalho dele, ok? Ele nos apresentou aqui, né, dois sets. Esse primeiro vai começar com Simply Red. Olha, eu acompanhei os sets, né? Ao produzir esse programa, né, eu vi os... ouvi, né, os sets que ele mandou. Gostei muito, como sempre, o trabalho dele sempre foi muito bom, né, e eu posso garantir que vocês vão gostar, tá? A gente começa com Simply Red Stars. Flash House. Yeah. Flash House. can tell it to my heart when you roam the promise. Kathy Dennis, touch me. Madonna causing a commotion. Level 42, something about you. John Secada, just another day. Simply Red Stars. O primeiro set do DJ Robix, uma homenagem póstuma ao amigo que nos deixou no último dia 4 de maio de 2018. Uma pena. Mas como eu disse no início do programa, a vida desse camarada foi fazer as pessoas dançarem. Portanto, foi fazer a vida das pessoas um pouquinho melhor. E a gente vai continuar o trabalho dele, ok? No segundo bloco tem mais DJ Robix pra você. Você está ouvindo Flash House. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças a nossas próprias contribuições. AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos. Telefone 24-3342-0778. Avenida Amaral Peixoto, 63, sala 201, Centro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Apoio Rio Sul Rádio. 18 horas e 39 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos ao segundo bloco do Flash House, uma homenagem póstuma ao DJ Robix. Uma pena, porque há alguns meses ele havia me mandado os sets para uma apresentação dele vivo ainda, né? Mas infelizmente não foi possível. Então a gente está fazendo essa homenagem póstuma com os sets dele, tá? Então o programa hoje está sendo apresentado por mim, DJ Marcandi, como em todos os sábados, mas está sendo das mixagens do DJ Robix, falecido no último dia 4 de maio de 2018, uma pena. Mas como eu disse antes, né? A vida desse camarada foi fazer as pessoas dançarem e vai continuar sendo, tá? Então o segundo bloco vai começar com as mixagens do DJ Robix. Começando com Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Flash. Thank you. estudar? Ah, eu não sei. A única coisa que eu vou fazer é ver os seus pés. Que música é essa que tá tocando? Eu não te entendo. Entendo? Eu não entendi. House. Talk It's My Life, Debbie Gibson, Only in My Dreams, Pet Shop Boys, Always on My Mind, ainda Pat Meek, Use It Up and Wait It Out, Information Society, How Long, Con Can I Beg Your Pardon, Capella, Get Out of My Case, Company B, Full Circle, Inner City, Big Fun, Stevie V, Dirty Cash, Crystal Waters, Making Happy. Começamos o segundo bloco do programa de hoje com Dana Summer, This Time I Know It's For Real, mixagens DJ Robix, que nos deixou no último dia 4 de maio. Uma pena, porque ele tinha me mandado esse set pra a gente produzir um programa, porque ele mora no Rio, mas vive viajando, então o programa seria produzido, né, com as mixagens dele, com os sets que ele me enviou, e a gente ia fazer essa produção ainda com ele vivo, mas infelizmente não foi possível, então uma homenagem póstuma acaba de ser feita aqui na Rio Sul Rádio, no programa Flash House. Eu espero que tenha agradado a todos vocês. Pra gente foi muito bacana poder fazer esse registro, essa homenagem. E semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta. Um grande abraço, fui. O passado de presente pra você. Flash House.